Você que está curtindo nesse Natal, aquele abraço do tamanho do céu pra você. Valeu! Te amo demais, me amarro em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Existe uma chama em meu coração. Venha comigo sentir o amor e não diga não. JS Paredão. E digo é que potência. E digo onde vou. É triste demais viver sofrendo assim como estou. Eu posso lhe dar tudo o que quer. Você não me liga e não me ajuda a te esquecer. É muito comum no amor a gente perder. É muito comum no amor a gente perder. Chama em meu coração. Venha comigo sentir o amor e não diga não. E digo o que faço, lhe digo onde vou. É triste demais viver sofrendo assim como estou. Eu posso lhe dar tudo o que quer. Você não me liga e não me ajuda a te esquecer. É muito comum no amor a gente perder. Eu te amo demais, eu me amarro em você. É muito comum do amor. JS Paredão é potência. É muito comum do amor a gente perder. É muito comum do amor a gente perder.